Está de volta. O CD mais moderno do Brasil. CD Melodies, com a marca GDM Produções. Curta agora uma sequência com o verdadeiro Tecno Melody. Produção Garoto do Melody. Meu batidão que é show. Te viram no vetor, curtindo.

produtora, produtora Black, Black Boy, Boy de Curuzá. Olá, garotinho do Melody. Ela pensou que ia me enganar. Carinha de santa, recatada e do lar. Mas se deu mal, comigo não rolou. Da escola que ela veio, eu fui professor. Se tu quer dinheiro, vai trabalhar. Eu não sou teu pai, pra não te bancar. Amanheceu, pode ir embora. Já tenho o Uber te esperando lá fora. Foi um prazer, já pode ir. Se der saudade, eu ligo pra ti. Amanheceu, pode ir embora. Já tenho o Uber te esperando lá fora. Foi um prazer, já pode ir. Se der saudade, eu ligo pra ti. Banda MC Mania, a nova mania do Pará. Daniel das Produções de Curuçá. Ela pensou que ia me enganar. Carinha de santa, recatada e do lar. Mas se deu mal, comigo não rolou. Da escola que ela veio, eu fui professor. Se tu quer dinheiro, vai trabalhar. Eu não sou teu pai, pra não te bancar. Amanheceu, pode ir embora. Já tenho o Uber te esperando lá fora. Foi um prazer, já pode ir. Se der saudade, eu ligo pra ti. Amanheceu, pode ir embora. Já tenho o Uber te esperando lá fora. Foi um prazer, já pode ir. Essa é mais uma produção do Garoto do Melody. Contato para show 094-9116-6360. Dois anos tentando viver com ela, ensinando o jeito certo de viver. Seu. Mas tudo muda quando não valorizamos o amor. Veja só o que aconteceu com o sonho de verão que a gente teve. Briga é sempre nosso dia a dia, até que um dia esse sonho se perdeu. E quando a gente se deu conta, tudo estava dividido. Solteiro na balada, tô com a galera. Eu vou, eu vou curtir, eu vou aproveitar. Antigas namoradas, quero encontrar pra beber, aproveitar o Garoto do Melody, no batidão que é show. Mas tudo muda quando não valorizamos o amor. Veja só o que aconteceu com o sonho de verão que a gente teve. Briga sempre em nosso dia a dia, até que um dia esse sonho se perdeu. E quando a gente se deu conta, tudo estava dividido. CD mais esperado pela galera. CD Melodix.

GTM Produções. E acaba com a solidão. Está tão frio aqui, tô sem rumo nenhum. Quando você estava aqui, eu era tão feliz, agora sou apenas um. Estou quase pirando, louco pra ter lá aqui. Estou quase pirando. Você se foi, não disse adeus. Tô quase louco sem teu amor. Você se foi, não disse adeus, meu amor. Garoto do Melody, no batidão que é show. E agora o que resta é saudade, ainda não acredito que é verdade. Mas isso foi Deus quem quis assim, pra sempre vou guardar dentro de mim. Mas tenho fé que um dia a gente vai se encontrar e terminar aquele futebol. Eu prometo eu vou deixar você ganhar, só pra te ver sorrir. Que eu sou Moreira dos Anjos, queria você aqui agora, pra gente mudar o mundo.

garotinho do Melody. É sensacional, moleque. Pra gente marcar, vem me encontrar, sabe onde eu vou tá? Oh, oh, hoje é o som boy, hoje eu vou. Oh, oh, hoje é o som boy, hoje eu vou. Oh, oh, hoje é o som boy, hoje eu vou. Oh, oh, hoje é o som boy, hoje eu vou. Manda mega hits no ritmo do seu coração. DJ Fran Considerado e o DJ do Ilho das Produções. Escutei sua voz, salva no telefone. Queria ser seu herói, atrás e me perdoe. Vou te ligar pra gente marcar. Vou te ligar pra gente marcar. Vem me encontrar, sabe onde eu vou tá? Oh, oh, hoje é o som boy, hoje eu vou. Oh, oh, hoje é o som boy, hoje eu vou. Oh, oh, hoje é o som boy, hoje eu vou. Oh, oh, hoje é o som boy, hoje eu vou. De volta, o CD mais moderno do Brasil. CD Melodix, com a marca GDM Produções. Priscila Russo! É uma história de amor, como uma outra qualquer. Também tinha promessas, compromissos, tudo no papel. Só que a vida falou, e o teu olhar me mostrou. Mas para mim não é assim, não. Me diz o que é que mudou. Me diz o que é que falhou. Se foi um dia ou dois e se depois não ficou tudo bem. Mas eu não vou insistir. Não quer ficar, pode ir. Que eu não corro atrás. Vai ser como você quiser. Eu vou te dar amor ardente, sim. Eu vou te dar. Vou acreditar. Seu passado encontrando com seu futuro. Me matar logo. te abraçar. Essa eu fiz pra você. Quando escutar, eu quero estar aí para ver. Quando sentir que esse amor é para você. Temos tão pouco pra dizer, então escuta. Sou louco por você. Mas eu te aqueço mais, eu te aqueço mais, eu te aqueço mais. Bom platinado na voz, Paulo Arthur na produção. E aí, Paulo Arthur? Tô platinado, eu tô chegando, hein? Você vê, Melodix é sucesso no Brasil e já caiu no gosto da galera. Certo amante, te digo da minha parte, que não aguento mais. Já não aguento seu passado encontrando com seu futuro. Me mata o orgulho ver outro te abraçar. Essa eu fiz pra você. Quando escutar, eu quero estar aí para ver. Quando sentir que esse amor é para você. Estou quebrando meu orgulho. Eu sei que tu se sentes minha. Diga ao seu namorado que com ele tu se sente fria. Estou quebrando meu orgulho. Eu sei que tu se sentes minha. Diga ao seu namorado que ele é uma porcaria. Eu te aqueço mais, eu te aqueço mais, eu te aqueço mais, eu te aqueço mais. Era isso que vocês queriam, é? Então toma. Só pra alegria das meninas que gostam de dançar. Diz que o Adrian chegou e a festa vai começar. Só pra alegria das meninas que gostam de dançar. Diz que o Adrian chegou e a festa vai começar. O DJ tá tocando e a gata vai descendo. O DJ tá tocando e a gata vai descendo. Batidão dorme no corpo e fica com o bumbum tremendo. Batidão dorme no corpo e fica com o bumbum tremendo. Tremendo, tremendo. Com o bumbum tremendo, tremendo, tremendo. Vai subindo e vai descendo. Com o bumbum tremendo. Com o bumbum tremendo, tremendo. Tremendo, batidão dorme no corpo e fica com o bumbum tremendo. Tremendo, tremendo, com o bumbum tremendo, tremendo, tremendo. Vai subindo e vai descendo, com o bumbum tremendo. Com o bumbum tremendo, tremendo, tremendo. Vai subindo e vai descendo. Essa é mais uma produção do cara, DJ Adriel. Dinho Absoluto, fazendo você dançar. Só pra alegria das meninas que gostam de dançar. Diz que o Adrian chegou e a festa vai começar. Só pra alegria das meninas que gostam de dançar. Diz que o Adrian chegou e a festa vai começar. O DJ tá tocando e a gata vai descendo. O DJ tá tocando e a gata vai descendo. Batidão dorme no corpo e fica com o bumbum tremendo. Batidão dorme no corpo e fica com o bumbum tremendo. Tremendo, tremendo. CD mais moderno do Brasil. CD Melody, uma sequência com verdadeiro Tecno Melody. E eu comprei um medidor pra medir a safadeza. Vou levar pra pareiagem, colocar na minha mesa. E safadeza level 1, treme o bumbum, treme o bumbum. Safadeza level 2, balança depois, balança depois. Safadeza level 3, faz o 1 e o 2 tudo junto de uma vez. E safadeza level 4, e bota a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo. E bota a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo. E bota a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo. E bota a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo. E bota a mão na cabeça. Se alebeja.

esquece e sempre pensa em voltar pra de novo desfrutar Marajó do meu Pará. Demarco! Demarco! É todo o Brasil, não é? Brasil! Demarco! Demarco! Vila Maiuatá, eu vou pra Fuá, Anajás e Pagre, Breve, Escametá, Moana e Chaves, Curralinho e Portel, Melgaço, Salvaterra, um pedacinho do céu. Tem Cachoeira e Santa Cruz do Arari, Ponta de Pedras e Soria, Anguari, Joeiras do Pará, Dolfula e Gurupá, de Paco eu te digo que já já eu chego lá. Em São Sebastião, da Boa Vista. Hoje acordei pensando em você. As noites em claro não consigo esquecer. Não sai da minha mente teu rosto, menina. Quando eu te vejo, chego a perder o ar. Me apaixonei por você. Não consigo disfarçar. Mergulhei no teu olhar. Como a lua fez com o mar. Me apaixonei por você. Não consigo disfarçar. Mergulhei no teu olhar. Como a lua fez com o mar. Como a lua fez com o mar. Brandão, DJs Wellerson e Sávio, os jovens do Wii, criando tendências pra você dançar. Hoje acordei pensando em você. As noites em claro não consigo esquecer. Não sai da minha mente teu rosto, menina. Quando eu te vejo, chego a perder o ar. Me apaixonei por você. Não consigo disfarçar. Mergulhei no teu olhar. Como a lua fez com o mar. Garotinho do Melody, bota essa galera pra dançar, meu DJ. Esse cara é fera. Pra cima, com você até a concorrência dança. Você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu. Que distância cruel. Assisto o tempo passar, tento me dispersar, olho no celular. Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo. Em mim só existe você. Sorriso é passageiro, é aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas que eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, só preciso de você, de você. Dinho Absoluto, Dinho Absoluto, fazendo você dançar. DJ Ellison Produções, de Santa Maria. Você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu. Que distância cruel. Assisto o tempo passar, tento me dispersar.

Alessandro tá chegando por aqui com a família GDL direto de Guaraci. As novinhas vai mexendo, descendo até o chão. Quando houve essa batida tocando no paredão, pede logo uma cerveja e um copo de Chandon. Fica logo muito louca e começa a rebolar. Se o DJ para o tambor, ela pede pra não parar. Com Alessandro pancadão, vamos dali a tapinha. Hoje eu vou dali a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dali a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Com o DJ Alessandro pancadão, pancadão, pancadão. Alessandro pancadão, pancadão, pancadão. Alessandro pancadão, pancadão, pancadão. Alessandro pancadão, pancadão, pancadão. Alessandro pancadão. Garoto do Melody, no batidão que é show. O DJ Alessandro tá chegando por aqui com a família GDL direto de Guaraci. As novinhas vai mexendo, descendo até o chão. Quando houve essa batida tocando no paredão, pede logo uma cerveja e um copo de Chandon. Fica logo muito louca e começa a rebolar. Se o DJ para o tambor, ela pede pra não parar. Com Alessandro pancadão, vamos ali a tapinha.